Em novembro de 1984, pouco antes de Gorbachev assumir o poder, um submarino nuclear soviético emergiu ao sul dos grandes bancos. Depois submergiu a grande profundidade, aparentemente com problemas de radiação. Relatórios não confirmados indicaram o resgate de parte da tripulação. Porém, de acordo com repetidas declarações dos governos americano e soviético, nada do que verão agora aconteceu. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast do ar, meus camaradas interneticos! Cavusca! Esse é quem vos fala, Calaverovski, que está comigo aqui, o Miotovski. E aí, galera, esse é o filme que mais tem russo sem cara de russo. Está comigo aqui também o Brunovski. Galerovski, só tenho uma coisa pra dizer, que esse filme só não é mais divertido porque o Alec Baldwin não tava gordo. Mas tá peludo pra caralho. Ai, o Miotti, prova. Eu fico imaginando ele gordo tentando entrar na escotilha da porra do submarino, velho. Ia ficar entalado. Igual eu ia ficar entalado. Ah, interneticos, olha só, hoje nós viemos com um clássico lá da época da Cortina de Ferro da Mãe Russa, né, Brunão? É, rapaz... Guerra Fria na veia. Guerra Fria na veia, meu. Temos vários amigos que iam gostar desse filme, hein? Então, olha só, interneticos, se vocês querem saber como destruir os Estados Unidos com apenas um submarino, vocês vão continuar escutando este programa, porque nós voltamos logo após os recados do Jaimovski. Vai lá, Cavusca! Eu sou de tamanho mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Vamos falar de coisa boa? Perestroika. Não, que perestroika? Parece o nome de doença venérea. Vamos para aquele momento onde as pessoas que falam errado na internet adoram? É, chega, entra 2014, sai 2013, entra 2014 e a Fiction Corporation não desiste da gente, né, bicho? Ainda graças bem. A Deus. Graças ao bom Jesus. Bom, interneticos, infelizmente, tá aqui o Alexandre para falar com a gente. Ai, meu caro Alexandre, camisetas, camisetas e mais camisetas. Eu tô vendo uma aqui que tem um vibrador, velho. Vê que merda é essa aqui que tu fez aqui. É o vibrador vermelho. Tradução ali, né? Pois é, dentro aí da nossa linha aí das camisetas com as estampas mais obscuras da internet, falando assim, parece até que a camiseta do demônio, né? Deep Web. Inspirada aí no programa de vocês aí, do Caçado Outubro Vermelho, do Jack Ryan, do Tom Clancy, a gente tá lançando aí a camiseta do Outubro Vermelho, ou seja, a camiseta da tripulação do Outubro Vermelho. É interessante que esse filme foi feito na época da Guerra Fria e a Yasmin nem sabe o que é a União Soviética, né, Yasmin? Na brincadeira. Meu filho, eu sou nova, mas eu estudei no colégio. Ô, Alexandre, o que tá escrito aí? Doutor Chapatin ou Oktrobre? Que porra é essa, velho? Essa camiseta foi inspirada aí no filme do Caçador Outubro Vermelho, e daí tá escrito Outubro Vermelho em russo. Miotti, fala aí, como é que é Outubro Vermelho em russo? Vai se fuder, cara. Não, essa porra, não. Não, eu quero ouvir agora, vai. Não, vai, Miotti, que eu quero ouvir você se peidar pra vou falar como tá escrito curso. Ali, viu? Capachibin OKTR6PB. Não sei, não, animal. É o que então? Sei lá, mas não é uma cobrinha. É uma cobrinha. É um ó com pinto. Antes que o pessoal venha falar que esse não é o submarino do filme, né? Que realmente não é, porque aquele submarino lá ele não existe. Mas o que ele foi baseado, Tom Clancy, é na classe Typhoon, que o pessoal da NATO chamava essa classe dos submarinos nucleares, né? De longa duração aí, que podia explodir o mundo num submarino desse daí. É da classe Typhoon e foi daí que a gente tirou pra fazer essa camiseta aí. Nosso próximo lançamento aí, inspirado no... Acho que esse foi o primeiro jogo que eu comprei pra PC. Caralho, no que eu rodei no meu 486. Caralho, essa é... pode fazer uma pra mim, viu? Você viu a de baixo, Calaveira? A de baixo é melhor ainda, porra. Que foi, Rodrigo? Você se sente bem? Caralho, velho! Alexandre, na boa. É. Eu nunca quis tanto duas camisetas como eu quero agora, velho. Inacreditável, cara. Engraçado que essa é totalmente deep web, né? Se a gente for falar assim, né? Que ela é totalmente... Por exemplo, a Yasmin tá boiando o que a gente tá falando, mas vocês que jogaram, eu que joguei... Eu joguei esse, porra. Eu joguei. O Miotti jogou. Vocês têm noção disso? O Miotti jogou e terminou o jogo, cara. E zerou. Olha só, você que tá ouvindo o que o Alexandre tá falando, você que ainda não entrou em coma com o Alexandre falando, o negócio é o seguinte. Ele fez as camisetas inspiradas simplesmente no jogo Full Throttle, cara, que é o melhor point and click que já apareceu em todo mundo. Puta que pariu! Velho, são duas camisas. Uma é da Corley Motors e a outra é, inacreditavelmente, da Gang Polecats, velho. Na jaqueta do cara tá esse símbolo aí também. Como era o nome dele? Que eu não lembro o nome dele. É o Ben. Ben. Sim, help me, Ben. You're my only hope. Trama todo em cima da Corley Motors, lembra? Que o cara queria pegar a Corley Motors, fazia motocicletas e queria transformar em minivans. Isso, o velho que era dono da Corley Motors, ele tá morrendo, aí ele vira e fala assim, eles querem parar de produzir bicicleta pra produzir minivans. Aí o bicho, o que ele? Minivans! Aí ele vai e morre. Era muito bom, velho. E a trilha sonora desse jogo é inacreditável. Caraca, eu nunca fiquei tão empolgado com a camiseta, velho. Cara, velho, eu amei demais esse jogo, mas você não tem noção. Essa do Polecats é nas costas, tá? Puta que pariu! Caralho, velho. Cara, épico, velho. Você pode usar aí junto com a sua Sancro. A gente tem a camisa da Sancro também. Então você compra do Sancro e compra do Polecats. Foda-se a Sancro. Polecats. Caralho, velho. Cara, se você é motociclista, se você é da gangue, se você é nerd, você tem que ter essa camiseta. Se você jogou esse jogo, velho, tem que ter, velho, essa porra. Esse jogo fez muito sucesso no Brasil porque ele foi um dos poucos traduzidos pro português. Sim, exatamente, legendado. Da LucasArts. Era ele e o The Dig. Isso. Depois de um Grim Fandango. Ah, olha eu aí! Dentro aí das nossas estampas obscuras, lancei aí também a camiseta da Weyland Yutani, que é do Alien Oitavo Passageiro, que nós lá já temos já a venda nossa camiseta do Weyland, com D no final de dado, Yutani Corp, que é do Alien O Resgate. E a camiseta agora fechando aí a Weyland Corp, que é do filme Prometheus, que como ele é um prelúdio, não tinha tido a fusão ainda da Weyland com a Yutani. Olha aí, que maneiro, hein? E dentro dessa mesma linha, desse mesmo universo, nós temos a Aspen Beer. Aspen Beer. Essa vai ser a camiseta mais obscura de todas. Essa explodirá cabeças agora. E eu vou inserir aqui da onde que eu tirei essa imagem, que é de um filme, e vocês vão ficar malucos. Nossa senhora! Caralho, velho, como é que você pescou isso, cara? Cara, olha que bizarro. No filme O Alien Oitavo Passageiro, eles sempre se referem à firma lá, à companhia, como se chama, que é a Weyland Yutani, só que eles chamam de a companhia. Em nenhum momento do filme, em nada do universo, eles falam sobre a Weyland Yutani. Só que na latinha de cerveja que a galera tá tomando, fabricada pela Weyland Yutani, sem o D no final, que foi a primeira camiseta que a gente iniciou, tem lá a Aspen Beer, que é a cerveja que os caras estão tomando antes do Alien sair do peito do Homem-Elefante. Que atualmente, inclusive, foi o Dr. Who. Caralho, porra, aí sim, hein, velho? Isso é que é ser obscuro, velho. Não, essa é a mais obscura de todas. Essa é a Deep Web da Fiction Corporation, velho. Dentro aí da nossa série de camisetas, as cenas icônicas, os filmes que a gente tá homenageando aí esse mês, são os filmes Um Estranho no Ninho, do Jack Nicholson, um pictograma que representa uma radiola, um copo d'água e um copo com o remedinho lá da galera. Aquele copinho. De drogas. Que eles botam a musiquinha lá pra pessoa ficar mais calma pra tomar o remedinho. Ah, muito legal. Gostei. Outra cena icônica que a gente colocou também foi do filme Inception. Tá. E o pictograma que a gente colocou foi uma banheira e uma cadeira e o cara sentado caindo na banheira. Ah, legal. E o tan, não tem não? Tinha que ter uma vitrola com as notas musicais de daquela música lá da Edith Piaf. Inspirado aí no filme Sete Samurai. Opa! Do Akira Kurosawa. Quem viu, viu. Quem não viu... tem que ver. E nesse caso aí, a gente botou o pictograma aí de sete katanas, representando aí os sete samurai. E o nosso último filme aí, que nós fizemos aí das cenas icônicas, é os Godfellas. Os bons companheiros. Os bons companheiros. É os deuses fellas. É os Godfellas. Godfellas. Godfella. Algumas pessoas aí dizem que é um dos melhores filmes de gangsta. Gangnam Style. Gangnam Style. Bom, nós continuamos lá vendendo os aventais, fazendo um grande sucesso das suas lanchonetes favoritas, principalmente Los Polos Hermanos. O povo está maluco com o avental do Los Polos Hermanos. Olha aí, muito bom, hein, cara? E tá linda, né? A camisa do Los Polos Hermanos é bonita, agora a gente botou no avental e ficou sensacional. Temos nossas camisas polo bordadas, daquelas empresas mais clássicas que nós temos. E temos uma boa notícia. Já tá valendo já. Já tava agora? Já tá rolando já. No início do ano agora, estamos fazendo o nosso mini Black Friday, então podemos chamar de mini Black January. Então todas as nossas camisetas no mês de janeiro estão todas por R$35. Inclusive as do Jurassic Cast? Inclusive as do Jurassic Cast também. Olha aí, que maneiro, hein? De todo mundo, aproveita agora e compra, porque você pode comprar em até 3 vezes sem juros lá na Fiction, sem juros pra vocês, porque eu pago juros dessa porcaria. Olha aí, cara, a Fiction se fudendo pra você receber camiseta. Fantástico. Acho, rapaz. Um mês de promoção. Aproveita agora. É isso então, corre lá, acessa www.fictioncorporation.com.br e compre suas camisetas agora! Viote, fiquei sabendo que você não tem o que fazer e você inventou mais uma atração, né? Caralho, eu não tenho nada pra fazer, beleza. Não tem mesmo, porque, nada, né? Não tá tenho com, nada. Tá com tempo sobrando pra editar essas merda que tu faz. Agora eu quero ver uma coisa, eu quero ver você virar pra mim e falar assim, não tô dormindo porque eu não tô fazendo outra coisa que nem lá o Vadomiro. Eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Então, eu e Yasmin vamos fazer agora uma atração nova de como fosse uma competição entre os ouvintes. Dois ouvintes espetaculares serão selecionados para participar do maior e melhor evento de doação de camiseta do ano. Ah, vai ser com camiseta ainda? O Alexandre falou que vai dar camiseta de prêmio. Dois jogadores entram, só um jogador sai. Quem acertar mais pergunta leva a porra toda. Ô Yasmin, eu tenho uma correção pra fazer, tá? Não é camiseta, são camisetas. São três camisetas, tá? Olha só. O Alexandre. Alexandre enlouqueceu tá o dinheiro no seu bolso. Dinheiro, velho, homem, velho. Bom, mas e aí? E quando começa essa bagaça, Miotti? Vai começar em fevereiro, tá? Não temos a data certinha ainda, mas fevereiro começa a atração. Então em janeiro o pessoal tem que ficar ligado pra saber quando que vai rolar, pra se candidatar. E as perguntas vão ser sobre o quê, Miotti? Vai ter pergunta sobre filme, vai ter pergunta sobre o programa, pra ver se o cara é ouvinte mesmo. Adivinhar a música aqui de algum filme, de alguma coisa, alguma música geral então também. Então vai ser tipo um passo ou rebaça do Jurassic Cast, alguma coisa assim. Isso, vai ser isso. Beleza, pronto. Não tem nome ainda o programa, mas em breve terá. Estamos escolhendo. Não podemos esquecer das nossas queridas camisetas, que já falamos aí, um monte de camiseta nova da Fiction Corporation, mas temos as camisetas do Jurassic Cast, vocês podem comprar, link tá aí no post, vocês já sabem quais são, tem camiseta do Monty Python, tem camiseta do Rock, tem camiseta do Jurassic Cast. Tem do Doctor Who. Em breve teremos uma nova camiseta, fiquei sabendo, teremos uma nova camiseta do Doctor Who, hein? Sebi Ferris, E para os fãs de quadrinhos e comunistas de plantão, temos também a camiseta do Entre a Foice e o Martelo, que temos uma novidade. Se você já comprou a camiseta do Entre a Foice e o Martelo, que era no cinza, agora a camiseta não é mais cinza. Agora a camiseta é preta, porque no final da revista o Super-Homem tá de preto com o símbolo. Então agora você pode ter as duas, uma pra sair de cinza e outra pra sair de preto. Quem comprou a cinza, comprou. Quem não comprou, sinto muito. Perdeu o time. A vida, tudo é time, meu irmão. Tudo é time. Mas agora você pode comprar a preta. Entre a Foice e o Martelo, incrível, maravilhosa. Bottini, compre o Bottini. E temos também as canecas do JurassicCast, que você entra lá no themagicbox.com.br e pode comprar várias canecas. Tem caneca também do Rock, tem caneca do Dino, tem caneca dos Jurássicos, tem caneca do Monty Python, 4 canecas diferentes, caneca do Camelot, caneca da Santa Granada de Mão, tem caneca e camiseta pra dar e vender, meu. A gente precisa que vocês só comprem, é isso. Relembrando que os vídeos retornam agora em fevereiro, então pra você que curte as produções do JurassicCast no YouTube, nós voltamos em fevereiro com novos quadros. Vai sair mesmo de vocês? Quero ver lá de games? Vai sair sim a atração de games, a gente, eu só tô testando algumas coisas ainda, mas vai rolar, vai rolar. O dia o Brunão resolve fazer, aí sai. Vai falar de Pokémon? Por que não? Ah, adorei. Redes sociais, Miotti. facebook.com/JurassicCast @JurassicCast filmou.com/JurassicCast e nosso e-mail JurassicCast@gmail.com. É isso aí, tamo todos lá, sigam-nos. Então vamos de volta aí para as águas do Atlântico, mergulhar junto lá com o nosso querido Sean Connery e sua peruca de $1 milhão. Open Gangnam Style. Desafio, hein, Miotti? Porque esse é difícil. Ih, caralho, eu nem treinei esse não, hein? Vai lá, Miotti. The Hunt, For Red October. Olha, The Hunt. Bring me the Jabba. Bring me the Solo. Kawauki. Kawauki. Caçada ao Outubro Vermelho, filme de 1990, que, pasmem, ainda estávamos sim na Guerra Fria, né, não, gente? Tava acabando, né? Não, o Muro de Berlim caiu em 91, não foi? 89. Não, mas caiu o muro, mas ainda existia o regime soviético. Não sei, cara, eu acho que a queda do muro, ela foi muito significativa, assim. Na hora que caiu o Muro de Berlim é porque o negócio já tinha ido pro caralho mesmo. Agora, o que eu acho interessante é que o filme, ele foi feito ali no finalzinho da Guerra Fria, podemos dizer assim, mas a história se passa antes, né? Ele se passa em 1980 e alguma coisa, é isso? É 83, eu acho. Isso, no auge. E aí sim, auge da Guerra Fria, exatamente. Não, mas acho que em 90 ainda existia, assim, uma certa tensão. Obviamente que o regime soviético já estava em decadência. Tivemos a queda do Muro de Berlim, inclusive, que foi amplamente registrada pelo apresentador do Big Brother. Pelo Pedro Bial, né, velho? Que mundo é esse, cara? Entre se meter na mãe Rússia e ficar num estúdio com ar-condicionado falando um monte de baboseira, eu prefiro muito mais ficar no estúdio. E ganha dinheiro, né? Porra, arriscar tomar um tiro na cara? É só pra lembrar que Berlim não fica na mãe Rússia. Mas tudo bem, vambora. O filme, ele tá muito bem contextualizado, porque, olha só, nós éramos todos pequenos, com exceção, né? Eu não vou fazer essa piada, Brunão. Eu não vou fazer essa piada, porque o pessoal tá falando que eu tô muito repetitivo, sacaneando o Miotti. Então, não vou fazer a piada de que o Miotti é o Matusalém. Então, éramos Brunão e eu pequenininhos. Miotti, eu já não sei. Segundo o Miotti, ele viu esse filme quando ele era criança. Ele tinha, tipo, uns 20. Então o que acontece foi o seguinte: a gente era muito novinho pra lembrar da tensão que realmente foi a Guerra Fria. Pelo menos pra mim, que nasci realmente em 1980, a Guerra Fria era algo assim, como União Soviética e os Estados Unidos, que um gostava um do outro, e servia sempre pra botar os soviéticos de vilão, de vilões do filme dos Estados Unidos. Eu vou te falar que quando eu era criança, eu não entendia o termo Guerra Fria. Eu também não entendia. Eu não entendia, nem que falava, o professor falava, não, porque a Guerra Fria, porque Guerra Fria, Guerra Fria. Eu me lembro daquele cara, aquele Paulo Francis. Hoje aqui na Terra Guerra Fria, não sei o que, não sei o que lá. Ele falava desse jeito, meio escroto. E ele falava de Guerra Fria e eu juro, cara, que eu ficava imaginando assim os caras numa guerra, num lugar gelado, sabe? Guerra na Sibéria. Na Sibéria. Eu ficava imaginando tudo, sabe? Nego jogando coisa fria um no outro. Eu não entendia, quando eu era moleque, o que que era Guerra Fria. Só vim entender muito tempo depois, nas aulas de histórias e, como é? Estudos sociais. Ou geografia também. Isso, é, exato. A Guerra Fria era uma tensão política e bélica muito intensa que existia entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que englobava todos aqueles países pequenos e escrotos aonde, se você for, você vai morrer, porque existe um albergue onde mata as pessoas. E era a luta simbólica entre capitalismo e socialismo. Não existia simplesmente aquela questão política, mas também sim era uma guerra simbólica entre o socialismo e o capitalismo. E, infelizmente, foi a guerra entre duas nações com extremo poder atômico. Esse era o maior problema, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham, para sei lá, mais de 300 ogivas nucleares armadas mirando um no outro, prontos para atirar. Esse era o maior medo, né, Brunão? Nem era aquela questão toda de socialismo, os comunistas comeram criancinhas. Ninguém tava muito preocupado com isso. Claro que tinha galera, mas a maior preocupação em si era com a guerra nuclear, né? Cara, a Guerra Fria, ela é meio assim, ó, quem tem a pica maior. Foi uma guerra de braços entre saber quem tinha a pica maior, se era os Estados Unidos ou se era a União Soviética, se era o lado capitalista ou se era o socialista. E aí, pra isso, eles começavam assim: ó, eu fiz uma arma aqui, se você der mole, eu vou jogar. Aí o outro falou: de lá, fiz aqui a minha. Antes disso, essa porra começou há muito tempo antes. Teve a corrida espacial também, que foi usada pra medir o tamanho das picas também. Teve as Olimpíadas. Enfim, cada tempo que se passava, o nego fazia uma coisa maior. Em 1980 e poucos, isso já tava meio esfriando já. A Guerra Fria tava esfriando. É, essa competição assim já tava arrefecendo. Entrou o Gorbachev no poder, lá na União Soviética, teve um lance lá da perestroika. E aí, Tom Clancy, que foi o cara que escreveu a história da Caçada do Outubro Vermelho, ele resolveu usar essa história meio que como um verdade, mas não é verdade, sabe? Os dois países negam veementemente essa história. Existiu, sim, um medo e, na verdade, um perigo imenso de que um mundo se acabasse numa escatologia como Mad Max. Várias vezes, né? Várias vezes, porque o que é que acontecia? Porque não existia ataque, propriamente dito. Então os Estados Unidos iam e construíam, sei lá, 10, 20 mísseis nucleares. E colocavam aquilo em navios de guerra, colocavam em submarinos, e começava a fazer manobras militares no meio do Atlântico. Aí a União Soviética virava e falava assim: tá fazendo aí? Aí os Estados Unidos: nada, tô só testando. Então ficava uma tensão do caralho, porque a União Soviética fazia a mesma coisa. Ah, estamos aqui com os nossos 42 mega motherfuckers navios nucleares, estamos aqui vendo de qual é no meio do Atlântico. E aí eles se aproximavam da costa americana, os Estados Unidos já já colocavam os mísseis tudo em posição, e era o tempo todo. Então, assim, as relações diplomáticas entre os dois países eram extremamente tensas. E eles sabiam muito bem que, cara, bastava um míssil ser disparado, só um, só precisava uma bomba nuclear pro resto do mundo acabar. Porque o que que aconteceria? Se um míssil fosse lançado, tanto de lá pra cá como daqui pra lá, ia ter uma obliteração do país que ia receber a bomba. Quer dizer, vamos mandar tudo pra lá. E aí o país que ia ser bombardeado virou e falou assim: tamo fudido mesmo? Manda tudo pra lá. Aí ia ser aquela malha de fogo cruzando o céu. Sabe aquela coisa assim de míssil voando de um lado pro outro e bombardeando toda a costa americana, toda a costa leste dos Estados Unidos, toda a costa oeste, praticamente a economia mundial ia acabar. Inverno nuclear. Os portos iam se acabar. A gente do Brasil ia se ferrar por causa da radiação. O mundo ia virar o livro de Eli. O mundo ia acabar daquele jeito. Inclusive, são exemplos de histórias que falam sobre isso. O livro de Eli, Mad Max. No dia seguinte. com o Steve Guttenberg? Tem filme pra cacete aí pra você se divertir. Porra, tem o classicão também, Os 13 Dias que Pararam o Mundo, que foi a crise dos mísseis em Cuba. E dizem que esse foi o período mais negro da história humana. Nós tivemos a um telefonema do cataclismo nuclear. Watchmen. Watchmen é. Não, Watchmen não. Ah, sim, não. Watchmen fala sobre a Guerra Fria, né? Fala sobre a Guerra Fria. Watchmen. Que eles queriam utilizar o Dr. Manhattan pra destruir todos os mísseis e tal. Isso. Corra aí atrás do seu filme favorito sobre a Guerra Fria, que nós temos coisa pra caramba. Tem muito conteúdo, muito filme legal, que vocês vão adorar. Tem até o Rock. Rock 4. Rock 4, sim. Puta se passa. Que pariu. Vão falar esse ano agora. Sério. É sério isso, velho. Ué, Brunão, pensa o seguinte, o Rock representava os Estados Unidos. Eu sei que é sobre a Guerra Fria, o problema é a gente falar desse filme, que esse filme é um cu. Que isso, pô? Ah, que nada, velho, esse filme é muito bom. Filmão. Não, velho, não é tem, bom, tem não, sim, véio. Porque toda vez que eu vou dirigindo, eu fico escutando essa música aqui, ó. Algum contato no sonar, Sr. Kamarov? Sem contato, capitão. O sonar está limpo. Ótimo. Algum contato de superfície, Sr. Borodin? Sem contato. Periscópio limpo. Ótimo. Já podemos explicar nossas ordens à tripulação. Camaradas, aqui é o seu capitão. É um prazer me dirigir a todos hoje. E uma honra navegar com vocês na primeira viagem da mais recente conquista de nossa pátria. Mais uma vez, estamos num jogo perigoso. Um jogo de xadrez contra nosso velho adversário, a Marinha Americana. Durante 40 anos, seus pais antes de vocês e seus irmãos mais velhos jogaram o mesmo jogo e fizeram isso muito bem. Mas hoje, o jogo é diferente. Nós estamos em vantagem. Isso me lembra os bons tempos do Sputnik e de Yuri Gagarin. Quando o mundo estremecia ao som dos nossos foguetes. Agora estremecerá de novo, com o som do nosso silêncio. A ordem é engrenar impulsão silenciosa. Sim, senhor. Controle de lastro, abrir portas externas. Abrir portas externas. Comando de imersão, engrenar lagarto e fechar motores principais. Portas abertas, capitão. Camaradas, a nossa esquadra não conhece todo o nosso potencial. Eles farão tudo o que for possível para nos testar, mas estarão testando apenas o próprio constrangimento. Deixaremos nossa esquadra para trás. Passaremos pelas patrulhas americanas, por suas redes de sonares, e ficaremos ao largo de sua maior cidade ouvindo rock and roll, enquanto fazemos treinos de mísseis. Então, quando nós acabarmos, o único som que ouvirão serão de nossas risadas. Ao navegarmos para Havana, onde o sol é quente e o companheirismo também. Equipamento criogênico preparado, capitão. Um grande dia, camaradas. Nós navegamos para a história. Camaradas! Союз нерушимый республик свободный. Lagarto engrenada. Lagarto engrenada, capitão. Filme, como o Brunão disse, né, Brunão? É o Tom Clancy, foi o autor do livro, né? Vários livros, né? Vários livros com o personagem Jack Ryan. Jack Ryan é o personagem de alguns dos livros do Tom Clancy. E o primeiro deles é o Caçador Outubro Vermelho. Fizeram filmes também, adaptação de Jogos Patrióticos, Perigo Real Imediato e A Soma de Todos os Medos. E vai sair um agora em 2014, o menino lá, o... Kirk, né? Chris Pine. Chris Pine vai ser o novo Jack Ryan, Operação Sombra, uma coisa assim. Sinceramente, esse filme tá com a cara de Jason Bourne do caralho, velho. Pois é, porque não tem mais a Guerra Fria, né? Eles vão fazer o quê? Não, eles vão dar um reboot no personagem, vão atualizar ele. Inclusive, o próprio personagem, ele não é um agente. Pois é, ele mesmo fala no filme. Ele não é um soldado, ele não é um agente da CIA, um cara fodão. Ele é um técnico, velho. O cara é um estudioso. Analista! Um analista. Você imagina, o nego vai pegar o personagem Jack Ryan e vai transformar ele no James Bond ou num Jason Bourne. Sei lá, eu tô achando isso muito caído, velho. Inventa outro personagem, cara, sabe? É só por causa do nome? Tá, faz o John Rihanna. Faz que ele é francês, John Rihanna. E aí? Eu acho isso uma babaquice de Hollywood, mas enfim. Tom Clancy também fez alguns jogos de videogame, você sabia disso? Sim, vários. Ele ganhou muito dinheiro vendendo o nome dele pra franquia de videogame, cara. Sim, a franquia Splinter Cell. Roteirizou, na verdade, roteirizou a franquia Splinter Cell. E Rainbow Six também. E Ghost Recon também. E eu conheci, eu vou falar a verdade, eu conheci o Tom Clancy graças ao videogame, viu? Eu conheci o Tom Clancy, acho que graças ao a Caça do Outubro Vermelho. É, foi a Caça do Outubro Vermelho também. E depois, quando eu vi Splinter Cell lá, Tom Clancy, Splinter Cell, eu falei, caraca, que foda, porra. Tem os outros filmes com o personagem Jack Ryan que eu acho que são legais também, assim, pra mim o Caça do Outubro Vermelho ainda é o melhor de todos, disparado. Mas tem os Jogos Patrióticos e o Perigo Real Imediato, que o Jack Ryan foi interpretado pelo nosso querido Harrison Ford, que tá legal, assim, e tal, mas tem uma pegada meio... Sei lá, era anos 90, né? Apelo visual, sei lá. Sei lá, é meio esquisito. Mas vale a pena assistir, não tá fazendo nada, é uma sessão da tarde ali e tal, não sei o quê, meio cabecinha. A que... soma de todos os meses é muito bom. É bom, mas é com o Ben Affleck, né, velho? Mas tem Deus. Tem o Morgan Freeman, mas... Oh, Deus não, desculpa, tem o que morreu agora, como é o nome dele? Mandela. Tem o Mandela. Pois é, tem o Mandela e o Ben Affleck, o Batman. Cara, ainda não tô acreditando que o Ben Affleck vai ser o Batman, velho. Calma, cara, vai ser ruim. Você relaxa. O filme foi dirigido por John McTiernan. Quem fodástico. É esse cara? Pô, esse cara é foda demais. Quem é esse cara? Um dos primeiros filmes dele é O Predador. Já falamos aqui. Já falamos aqui. Depois tem Duro de Matar, que já falamos aqui. Já falamos aqui também. O Último Grande Herói. É com aquele Schwarzenegger do cinema? É aquele mesmo, pô. É bom. Velho, esse filme é galhofa, mas ele é muito bom, velho. Não, ele não. É galhofa não, total, não, mas ele é bom. Não, é ruim pra caralho esse filme. Não é, Calaveira, é bom, é velho. Muito ruim. No dia que vocês forem gravar, não me chame, não. O cara só tem 11 filmes como diretor, né? Não, Miotti, peraí. Ele só tem 11 sucessos. É, tem isso. Em 2003, o último filme dele. Já ganhou $1 milhão por cada filme e se aposentou. Eu fiquei triste, cara, porque eu queria que ele fizesse mais algum filme aí. Ultimamente, pô, a gente tem tido uns filmes de ação aí meio... Sei lá, ele podia voltar pro próximo Duro de Matar, cara. Elenco de estrelas, cara, e o filme só tem estrela, hein? Só tem estrela nesse filme, puta que pariu. Só tem estrela, né, cara? E o Alec Baldwin. Isso. Nós temos o Sean Connery como Marco Ramos, que, cara, é o capitão dos capitães, né? Não é, velho? Ele bota uma moral naquele uniforme, velho. Ele bota uma moral no Sam Neill, não bota, velho? Bota. O Sam Neill, ele parece uma menininha do lado dele. Não é, velho? Eu quero ir pra Montana. Sam Neill já encarou o dinossauro e o escambau, e nesse filme ele tá uma moça, velho. Tá uma moça. Tá uma criança. Capitão segunda patente, Vasily, nome de russo, Vasily Borodin, velho. E quando chega o Sean Connery, e o cara quietinho, sim senhor, capitão, sim senhor. Brunão, fale do que você queria falar do Sean Connery. Sean Connery tá de peruca nesse filme. Ele tá de peruca desde o primeiro 007. Ele não tá de peruca, ele está com a mãe de todas as perucas. The Mother of Wigs, velho. Porque, meu irmão, que peruca maneira. Que peruca, velho. Sean Connery tá parecendo uma bunda de babuíno desde lá dos anos 60, pra quem não sabe. Você quer ver o Sean Connery ao natural? É no Indiana Jones, o parte 3. No Intocáveis também. Armadilha. Armadilha tá careca. Cara, o Sean Connery, eu acho ele muito foda. Eu sou fã do Sean Connery. Também, eu acho uma pena ele ter saído do cinema. O cara só fez filmão, tirando os Ardóis, né, Calaveira? Não. Até hoje. Não, ó, se você quiser saber sobre os Ardóis, que nós nunca vamos falar aqui... Você pode escutar um podcast que fez um programa muito interessante sobre essa porra. Meu irmão, que merda foi aquela? É uma loucura do caralho. Nunca vi essa porra. Tem ele de maiô vermelho, velho. Precisa outra coisa, velho? Highlander ele fez, depois ele fez O Nome da Rosa, Os Intocáveis, depois do Caçado Outubro Vermelho ele fez o Highlander 2. Eu vou te falar que eu acho que ele gastou tudo ali no Caçado Outubro Vermelho, porque depois, velho, foi só ladeira, presta atenção. Ele fez também o Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, que é horroroso. Esse é ruim. Esse é ruim com força, velho. Tá aí um filme bom dele, Justa Causa. É legal, é maneiro. Esse filme é legal. Um filme bom dele é Encontrando Forrest. Vocês assistiram o filme do Sean Connery que ele faz o vilão? The Avengers. Horrível. Esse é o filme mais sem pé na cabeça de toda a história. Cara, esse filme é muito ruim, velho. Armadilha, ok. Catherine Zeta-Jones no ápice da sua gostosura, velho. Nossa senhora. O Encontrando Forrest, ok. Mas o último filme mesmo que ele fez... A Liga Extraordinária. Esse foi a derrocada. Aí que ele se aposentou mesmo. Falou, vou aposentar depois disso. Aí ele falou, velho, não tem mais o que fazer, né? Já gastei toda a minha mana lá na porra do Caçado Outubro Vermelho. E eu vim terminando de gastar nesses outros filmes que eu fiz agora. E aí esse aqui terminou. Zerei. Mana dele, não, porque ele sempre foi um ator até o último filme dele. Ele sempre foi um ótimo ator. O problema dele é que ele escolheu mal os filmes, que é, cara, de uma forma impressionante. Ele escolheu, mas escolheu tão mal os filmes. Eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, no agente dele, pra escolher um filme tão merda. Mas ele atua bem. Inclusive, na bosta do Highlander 2, ele é carismático. É legal ver ele em cena, que é o Ramirez. Alec Baldwin, hoje, velho, ele tá parecendo uma coruja, velho. É mesmo, igualzinho. Não tá, velho? É igualzinho. Olha pra cara dele. Cara, eu gosto dele, sabia? Dos Baldwin, o Brunão, quais são os irmãos Baldwin? Eu me acabo de rir quando o Brunão descreve os Baldwin. Os irmãos Baldwin? Tem o Vesgo Baldwin. Tem o Vesgo Baldwin, tem o Baldwin retardado e tem o Gordo Baldwin, velho. E tem o Alec Baldwin, que ele tá quase no Gordo Baldwin. São quatro irmãos. Tem o Alec Baldwin, que é o desse filme. Tem o Daniel Baldwin, que se não me engano é o Gordo Baldwin. É o Gordo. É o Gordo, né? Gordo. Esse filho da puta. Tem o William Baldwin, que é... Ele é o Baldwin retardado. É mesmo, tem cara mesmo. Ele tem cara de retardado, assim, de lesado, né, Miotti? Ele tem mesmo, eu acho que ele nasceu de 7 meses, tenho quase certeza. Faltou oxigenação. E tem o Stephen Baldwin, que é o mais novo. É o que fez Suspeitos, né? O Stephen Baldwin é o Vesgo Baldwin. Eu mandei uma foto aí com os quatro juntos. É igual. Tudo igual, puta que pariu. É o Gordo Baldwin na esquerda. O Alec, que é o mais ajeitadinho, né? Caralho, velho! É o Baldwin retardado e o Vesgo. Aí. O último de chapéu é o Vesgo? É. Olha a cara de mão. Olha que é o dentinho dele. De... Mas o Alec Baldwin, eu gosto dele, eu acho ele legal. Eu gosto dele, todo mundo fala mal dele. Também tá na moda falar mal do Alec Baldwin de dia na internet. Não, mas ele tem uns filmes legais, cara. Assim, não é cara, nada ele tem filmes demais. Muito bons, porra. Ele tem filmes muito bons. Não, ele tem filmes muito bons. Fantástico Diverte é show de bola. Cara, o Fantástico Se Diverte é maravilhoso, de 88. Os Infiltrados também é muito bom. Ele participou da série Third Rock, que, porra, ganhou Emmy, ganhou prêmio pra caralho aí. A série foi um sucesso absoluto. E ele tava excelente no Third Rock. E dizem que ele tava muito bom. Ele fez aquele filme Quem Quer Ficar com o Quero Ficar com Polly, porra, que ele aparece pouquinho, mas tá bom pra caramba também, eu achei ele engraçado pra caralho. Rock of Ages, que eu vi esses dias, porra, o filme é maravilhoso. É, o filme é bom, pô. E ele tá bem pra caralho, que ele é o roqueiro gay. Isso. Não, ó, os filmes bons dele, mais antigos, tem um filme chamado A Fuga. Quem viu esse filme? A Fuga, eu vi. Esse filme, Miotti. Ah, eu não sei. Esse filme, Miotti, tem a Kim Basinger. Kim Basinger, pô. Que foi casada com ele. A Fuga, 1994, velho. Essa mulher, ela bota as tetas de fora e o Alec Baldwin chupa agressivamente a chana dela no filme, velho. É mesmo, pior que... lembrei agora, por favor. Esse filme é espetacular. O filme é uma merda, mas essa cena é excelente. Tem o Scott Glenn, que foi o único papel hétero da vida dele, porque olha a foto. Em MDP, velho. Cara, ele sempre faz papéis... Mais coadjuvante, né? Nós temos o Sunil. Nessa época aí, o Sunil era muito mais conhecido de televisão, né, não, Miotti? Já tinha feito alguma coisa significativa antes? É, fez, mas nada relevante. Na verdade, nunca fez nada relevante, né, velho? Só Jurassic Park mesmo, que ele caiu nas graças do Spielberg. Fez o piano, que ele também come geral. Pô, tem um filme muito bom dele, que é aquele do Homem Invisível, do Chevy Chase. Nossa senhora, hein? Memórias de um Homem Invisível. E ele vai ser, sabe quem agora, pô? Vai ser o João Avelange, no filme F-2014. Tá tão velho quanto, né, velho? Caralho. João Avelange caiu da FIFA? É, o ex-presidente da FIFA. Que merda, né? Que fim de carreira, velho. Que filme é esse? Também temos o Joss Ackland, que, cara, a foto do IMDb dele tá muito engraçada. É só por isso que eu tô falando dele. Ele tá com a cara de Beato Salu muito doido aqui. Mas dá pra ele interpretar facilmente, mas facilmente, o George R. R. Martin. Tá igual, velho. Nós temos o querido e venerável Tim Curry, que continua mais gay. Eu não sei o que tem de errado com o Tim Curry, velho. O único filme que ele tá macho, e ele nem tá tão macho assim, que ele tá muito afetado, é o A Lenda. Que ele é o diabo, né? Que ele é o diabo. Que ele fica com os peitos assim... Baixou o capiroto. Não, esse cara é um cara que te olha pra cara dele e começa a rir, né? E tem uma cara engraçada. Ele fez muito sucesso em série de TV. Ele também fez, porra, The Rock Horror Picture Show, que eu ainda tô criando coragem pra gente falar um dia aqui no Jurassic Cast. Olha, ele fez Suicídio de Mim 2, ele era o cara lá do hotel. Parecia pouco, né? Mas ele era engraçado as partes dele. O pior gerente de hotel, o mais malvado de todos, era ele. Fez também Oscar, Minha Filha Quer Casar, que é foda pra caralho. Vocês estão esquecendo o filme de 85 que ele fez, cara, que é maravilhoso. Os Sete Suspeitos. Sete Suspeitos. Até o Christopher Lloyd nele. Que é a filmagem do jogo de tabuleiro Clue, que aqui no Brasil foi o Detetive. Cara, esse filme é divertidíssimo, divertidíssimo. Congo, que é uma puta merda inacreditável. Titanic 2, tá aqui. Titanic 2. Pariu. Mas Tulsa Doom está no filme, Calaveira. Darth Vader também. James Earl Jones. James Earl Jones, né, velho? A gente já falou dele em tanto filme, olha só. A gente já falou dele no Star Wars, a gente já falou dele no Conan, já falou dele na porra do Príncipe Nova York, que é o pai do Kunta. Porra, velho. O cara tá em todas, né, velho? Até lá o que a gente pode dizer do Outubro Vermelho é que ele tem um papel muito pequeno, né? Dá pra falar muita coisa relevante dele, né? Ele faz o papel de um político lá em Washington e tal, e... É um papel muito pequeno. Cara, o James Earl Jones, ele é tão foda que ele teve a manha de fazer Star Wars, que é foda, e teve a manha de fazer Alan Quartermain e a Cidade do Ouro Perdido. Sobe a música, Miotti! Antes de começar, capitão, queria saber exatamente o que houve com Putin. Ele não escorregou no chá, escorregou? Não estou gostando do seu tom, Slav. O que ele tem a ver com o resto? Estamos arriscando nossas vidas. Olhe, Putin ia causar complicações. Acha que ele ficaria olhando enquanto agíssemos? É o que pensa? Está dizendo que foi assassinado? Meu Deus. Assassinado? Pare com isso, Yuri. Mas assassinado? Como foi assassinado? Sem problema pra mim. O homem era um porco. Mas é uma decisão que deveríamos ter tomado juntos. Você não está no comando aqui. Se os homens descobrirem, teremos um motim. De que diabo você está falando? Bobagem. Ele podia matar todos nós. Certo, mas tudo o que acontece neste navio afeta todos nós. O mestre de armas já está desconfiado. Ah, eu tenho certeza disso. É tudo o que precisamos fazer. Não haverá retorno. Antes de nós sairmos, eu enviei uma carta ao almirante Padori, na qual anunciei nossa intenção de desertar. Em nome de Deus, capitão, por quê? Quando chegou ao Novo Mundo, Cortés queimou seus navios. O resultado disso foram homens motivados. Assinou nossas certidões de óbito. Padori mandará a esquadra inteira. Meu Deus, vão nos achar. Nos achar e nos caçar. Ninguém vai nos achar. Já chega, Yuri. Tinha que fazê-lo, não é? Não bastava entregar o submarino aos americanos. Tinha que fazer uma declaração política. Ou foi algo mais profundo, capitão? Alguma coisa que o impede simplesmente de fugir? Seria o ego, capitão? Olha, cada um de nós tem suas razões aqui, Vitor. A minha começou no dia em que eu vi o projeto deste navio. que, aliás, tem apenas uma serventia. Quanto ao resto, são coisas de minha única responsabilidade. Anatoly, você tem medo de nossa esquadra? Deve ter mesmo. Pessoalmente, aposto numa chance em 3. Alguém aí quer mais chá? Não? Então, podem voltar a seus postos. O Sean Connery, que é o Capitão Hemmius, ele é o comandante do submarino Outubro Vermelho, né? Que o Outubro Vermelho é por causa da Revolução, né? Ele tem um propósito, né? Que é pegar o Outubro Vermelho e fazer testes dos mísseis que tem nele. Só que, na verdade, ele quer fugir da Rússia. O plano dele é deserdar, né? Os Estados Unidos descobrem e a Rússia também. União Soviética. A União Soviética quer abater o navio e os Estados Unidos quer também impedir que ele chegue nas águas americanas, né? É, o que acontece é o seguinte. O Outubro Vermelho, ele é tipo o único de sua espécie. Ele é um submarino do tamanho de um porta-aviões, que carrega, sei lá, acho que 200 ou 300, uma coisa assim, ogivas nucleares. Ele sozinho pode destruir o mundo. E ele é o submarino que ele consegue ficar invisível. Exatamente. O mais importante do submarino, e é o plot principal dele, e é por isso que ele é tão fodão, é que ele tem um sistema de propulsão que impulsiona ele só sem fazer barulho. Magneto-hidrodinâmica. Se é que isso é possível. Os engenheiros aí que digam se é possível ou não. É como se a água fosse puxada por dentro do submarino, mas ele não usasse propulsão de hélice. É como se ele fosse um motor a jato, mas sem propulsão a jato. Gente, é bizarro. É assim, é uma coisa nesse sentido. E isso transformaria, como o Miotti falou, o submarino no oceano, aos sonares ou aos radares dos outros submarinos, dos outros navios também, em algo que você não conseguiria detectar, porque nego acharia que seria uma corrente marítima, ou uma coisa desse sentido, de tão leve que seria, de tão baixinha que era a frequência sonora que o submarino gerava. E isso fazia com que ele fosse extremamente furtivo. E o que aconteceu? O personagem do Sean Connery, ele tá tramando, a gente não sabe o que é até então, roubar o submarino pra fazer alguma coisa. E tem um cara nos Estados Unidos que tá investigando, que é um técnico da CIA, que é um espião técnico, um cara, um analista, né? E ele tá investigando exatamente esse submarino e ele descobre que o submarino sumiu da Rússia. Sumiu, ó, foi registrado, essa foto foi feita, o submarino é esse e chegou a informação de que o submarino sumiu. E aí ele se vê um esquema de... Ah, você tem que ajudar a resolver apagar a bagaça, entendeu? É isso que eu acho interessante, assim, porque é um cara comum que só é muito inteligente, que pensa ali à frente, conhece o Hemmius, sabe o jeito que ele vai agir, e é o cara que fala, olha, ele vai deserdar. Ele não tá afim de jogar bomba nos Estados Unidos, nem porra nenhuma. Ele tá fugindo da Rússia. O negócio dele é chegar aqui e se entregar. É, mas vamos combinar que ficou... Eu achei muito piegas isso aí, você não achou não? Tipo, ficou assim, o adivinhômetro. É, o achismo, né? Não tinha elementos ali. Ele está deserdando. Ah, a chance que nós temos é essa, de que ele esteja deserdando. Passam o resto do filme inteiro duvidando dele, né? Só ele pensa isso. O resto tá todo mundo com o dedo ali no botão. Ó, se filha da puta abrir essa merda, eu vou estourar ele. É, o tema principal do filme é esse. É porque é um suspense do caramba. A gente não sabe se ele realmente tá deserdando. Não sabe se ele vai querer bombardear os Estados Unidos. A gente não sabe se ele vai ser bombardeado. Não sabe porra nenhuma. O suspense do filme tá aí, né? Exatamente. Aí nós temos duas frentes, como o Brunão falou. A União Soviética tentando afundar o submarino, porque ele foi roubado. Eles não iam conseguir pegar aquela merda nunca. Isso, inclusive mandam o Stellan Skarsgård lá no outro submarino para tentar explodir o Outubro Vermelho. Em compensação, a todos os Estados Unidos fez uma frente de batalha para proteger a costa americana caso o submarino se aproximasse realmente. E aí eles iriam afundar o submarino e tal, uma coisa nesse sentido. Aí você tem muito bem aquela questão política que a gente tá falando no início, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Aquela questão diplomática, vocês lembram? Essas cenas são, eu acho, divertidíssimas, cara. A União Soviética falando assim, é porque a gente perdeu um submarino, cara. Vocês perderam um submarino? Cara, é, perdemos. Aí o outro, com cinismo do caralho, o diplomata americano. E, se vocês quiserem me ajuda... A gente pode ajudar a achar. A gente pode ajudar a achar. E comendo balinha ainda. Isso, e o cara da União Soviética. Não, a gente tá suave. Ele tá de boa. Não precisa, não. Uma arranjou outro, entendeu? Nego, não perdeu o submarino, roubaram o submarino. E o cara, o da União Soviética, percebeu. Esse filho da puta não quer me ajudar, ele quer pegar o submarino. E é exatamente por isso que eles querem afundar, que a União Soviética quer afundar essa merda. Eles não querem que o submarino caia na mão dos americanos. E nós temos todos aqueles conflitos de interesse da própria União Soviética e dos Estados Unidos, né, em cada um com o seu ponto de vista, porque a União Soviética não quer que a tecnologia caia na mão dos americanos, e os americanos precisam daquela tecnologia, porque eles sabem que é uma tecnologia extremamente especial. Tem até uma cena foda que acontece, logo no começo que eles estão procurando o navio, aí vê alguma coisa no radar, mas depois ele some. Aí os caras estão cantando hinos da União Soviética, né? Então o cara lá consegue escutar um pouquinho do hino, falou assim, pô, eu acho que escutei alguma música, alguma coisa, cantando. Naquela cena ali eu achei muito foda. E esse navio, esse submarino, já ficou atrás do Doutor Vermelho o filme inteiro, praticamente. Porque eles sabiam que, falou, porra, esse submarino tá fazendo esse barulho aqui. É, porque eles tinham o Jones, só que, né, ao contrário. Ao invés de fazer voz com a boca, ele escutava, velho, o cara tem a audição do Superman. Não é possível o cara tá escutando, velho. Dizem que você escuta e tal, mas, velho, o cara escutava o submarino ultra mega power que faz silêncio, faz xixi no escuro e tal. E, cara, todo mundo... Hein? E o cara lá? Caiu um alfinete. Sean Connery peidou. Sean Connery peidou. E peidou e xaxá. Esse filme me chamou a atenção. Ele tem umas críticas ao regime socialista bizarro, né, velho? Porque o que é que acontece? O personagem do Sean Connery, ele queria levar o submarino para os Estados Unidos. Essa é realmente a intenção dele. E, cara, a gente fica vendo os oficiais, porque ele consegue convencer todos os primeiros oficiais do submarino a se juntarem a ele. Porque senão ele não ia conseguir fazer isso. Ia ter um motim, nego, ia matar ele no submarino. Tem uma cena dele com o Sanil, que o Sanil fica assim, poxa, vou casar com uma americana gorda. Aí o Sean Connery, você pode. Ah, eu acho que eu vou comprar um carro pra mudar de, pra viajar entre os estados. Aí o Sean Connery, é possível. Aí o bicho esbugalha o olho e fala assim, sem documentos? Cara, olha como era a pressão lá na União Soviética, velho. Inclusive, ele fala assim, acho que eu vou ter duas mulheres. É, uma em cada estado. Uma em cada estado. Aí o cara, é possível? O cara, aí eu já não sei. Aí o cara fala assim, acho justo. Acho justo. O Sean Connery quase fala, acho justo. É, mais ou menos isso que ele fala mesmo. Sempre o filme fala muito dessa parte do regime socialista. E, cara, não adianta negar, velho. O regime socialista na União Soviética era foda pra caralho. Tanto que o navio tinha um oficial político. O cara do partido, né? O cara do partido socialista, que velho. Que tava lá pra levar as ordens, pra garantir que as ordens fossem cumpridas. O Sean Connery elimina esse político pra ele conseguir fazer e roubar o submarino. Vamos a essa cena. Ele elimina o cara que tá ali no obstáculo do caminho dele, e aí ele inventa a desculpa mais esfarrapada que eu já vi um militar arrumar pra dizer que o outro morreu, velho. Escorregou no chá, velho. Isso, aí o cara, impressionante. E o cerebelo dele esmagado? É a pressão. Que chão liso, né? Eu fiquei só imaginando o Sean Connery enfrentando o Jack Nicholson naquele tribunal lá dos militares americanos lá. Ele ia piar rapidinho. Você quer a verdade? Eu quero a verdade. Você quer a verdade? Eu quero a verdade. Você não aguenta a verdade! Pois é. O Sean Connery ia piar, velho. Eu matei ele! Ele não escorregou, não. Eu matei ele, cara. Ele ia peidar todinho. Pra que isso, cara? Não precisa gritar assim. Mesmo ele sendo durão, velho. Mas, pô, que desculpinha esfarrapada, velho. Ele é tipo o rei dentro do navio dele, entendeu? É, quem é que vai dizer que não foi? Quando, né, o cara tentou falar, ele ficou putaço, né? Não gostei do seu tom. Não, mas esse é o Sanil. O Sanil era tipo a putinha dele, entendeu? Ninguém toca no meu bluff. Sai pra lá, sai mosquito. Não, o filme, ele acaba ficando nesse jogo de gato e rato aí o tempo todo, né? Porque cada vez é uma situação de tensão, e eu acho que o clima do filme é muito bem construído em cima disso, né? Dessa questão de a cada passo que o cara vai dar é uma tensão nova. É sempre naquele negócio de não sabe se o cara, quais são as intenções de um, e se são essas e se não são, né? É um filme tão bem construído nesse sentido que, mesmo sendo o mesmo assunto do começo ao fim, você fica tenso, cara, o filme inteiro, velho. A tensão do filme é o que eu acho mais bem construído, assim. O filme, ele puxa um pouco pra esse lado, enfim, mas, né, a gente percebe a importância dos Estados Unidos pegarem o Outubro Vermelho. Porque, até então, você fica um pouco confuso sobre o que que leva o personagem do Sean Connery a entregar essa arma bélica pros Estados Unidos, pro inimigo dele. Era um navio que carregava pra mais de 200 ogivas nucleares e que não fazia barulho, ele era indetectável. O nego só ia descobrir o navio quando ele estivesse na costa, por exemplo, dos Estados Unidos. Quando o míssil estivesse voando já. Quando o míssil estivesse voando. Era a declaração da Terceira Guerra Mundial, aquele submarino. Era importantíssimo que os Estados Unidos obtivessem aquela tecnologia, porque se eles não tivessem, cara, eles podiam replicar o Outubro Vermelho, fazer o Outubro Preto, ninguém ia saber. Eu acho legal, assim, o Jack Ryan estando em terra e avaliando os movimentos, a movimentação da história e descobrindo as coisas, no, meio que no achismo, né, meio que na intuição, mas tem uma hora que ele tá lá na reunião, cara, que eu achei muito legal. Ele tá lá na reunião explicando o que, que é que vai acontecer e tal, não sei o quê. Alguém fala alguma coisa, não sei o quê, desconversa, e aí ele se toca que o cara quer deserdar. E aí ele, altão, ele fala lá uma parada, ah, seu filho da puta, não sei o quê, nego. Olha pra eles no meio da reunião, velho. Os mega poderosos ali do governo, dos militares dos Estados Unidos, e o cara xingando o outro. Esse filho da puta! Dá licença, o senhor quer dividir alguma coisa com a gente? Não, e o general, como é que você pode dizer, você é um Hellis analista, pode conhecer o capitão não sei o quê? E ele virou pro general e falou, tu conhece? Você conhece ele? Tu conhece ele? Eu não conheço, tu conhece ele? Eu tô dando uma ideia. Não, tu conhece ele? Porque eu conheço, porra. Eu conheço, cara. É. O filme, ele tem vários momentos que a gente fica na ponta da cadeira, pra assim dizer, né? O momento em que a porra do Jack Ryan decide entrar dentro do submarino. Eu descobri como é difícil entrar no submarino, cara. Caraca, velho. Sinistríssimo, né? Aquela cena do helicóptero em alto mar, não tinha combustível pra ficar muito tempo voando. Não, a tensão é incrível. E aí, no meio do caminho, o nego fala, não, vamos subir. E ele se solta. Ah, vou pôr pra água. Aí eu fiquei pensando, pô, não era mais fácil ter pulado na água logo? É, mas você lembra, quando assim que o helicóptero ia decolar, o cara virou pra ele e falou assim, ó, não cai na água não, porque você só pode ficar na água por 2 segundos, por 4 minutos. Senão você vai congelar. Ah, é verdade. Era no meio do Oceano Atlântico. Aí, ele tava do lado do submarino, né? Falou assim, acho que em 4 minutos ele vai me tirar daqui, né? É, tanto que quando ele entra dentro do submarino, ele tá passando mal já. Já, tá lá se tremendo todo. Se peidando todo, cara. O que eu acho legal desse filme também, tem o clima que ele passa de como funcionam as coisas dentro de um submarino, né, cara? Que assim, se não fosse um filme desse, a gente não ia saber nunca, né? Como é que as coisas funcionam, como é viver dentro do submarino, né? A dinâmica de como é que funciona as coisas e tal. É claustrofóbico, né? É tudo muito apertado, é tudo muito, sabe? É dirigir um ônibus no fundo do mar, de olho vendado, cara. Exatamente, com uma pressão, sei lá, de 50 milhões de toneladas em cima de você. E não só isso, dentro de uma sardinha, né? De uma lata de sardinha, cara. Eu acho muito escroto esse filme por causa disso, sim. Ele te passa a sensação de como é estar dentro de um submarino, velho. Foi bom você ter dito isso aí, cara, porque o cast de atores, eles passaram um tempo dentro de submarinos reais, vendo como é que era toda aquela dinâmica, aquele funcionamento lá dentro. O próprio Sean Connery foi autorizado a passar ordens para uma tripulação, obviamente com o capitão do lado, mas ele passava as informações para a tripulação, para ele sentir, para ele vestir aquela coisa de, porra, tô dando ordens para as pessoas e tal, não sei o quê, dentro de um submarino. Você vê como é que teve todo esse trabalho de atores, né? E a gente vê isso no filme, porque o Sean Connery, ele tá muito presente, vontade, né, velho? A vontade. A vontade, isso, exatamente. É, ele tá muito vontade. Presente também, tá muito firme, cara. Cara, eu sou um fodão. Parece o capitão mesmo daquela porra, né? Isso. Tem uma hora lá que ele, o Sean Connery também resolve mostrar que é o Chico Xavier da direção de submarino, né, velho? Porque ele vai e fala, não, vai a 20 nós aí no meio do canyon, no fundo do mar, velho. E nego querendo ir a 2 por hora, sabe? E ele, não, vai a 20. E nego, não, mas vai bater, não sei o que. Os vai cara, a 20. Os caras com o cu na mão, velho. E o bicho, não, ele vai. Faz drift dentro de um canyon, velho. Isso, ele, velho, faz drift com o submarino. Temos que virar agora toda a direita. Segura tua onda. Segura mais 2 segundos, ó. Aí o bicho vai, pá, pá, pá, vai, vira, tudo à direita. Cara, na hora que filma o submarino tá assim. O cara tá fazendo drift dentro do oceano. Isso tudo pra fugir da porra do torpedo que tá vindo atrás dele. Se pega no bicho, bal-bal também, né? Ah, é. Já vai pro caralho. Aí já era. Torpedo no submarino acabou, meu irmão. Não tem nada, não. É que nem quando explode aquele outro, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Deu pra ver como é que fica. Uma outra curiosidade legal é que a miniatura, ou enfim, o modelo em escala utilizado pra que foi construído pra representar o Outubro Vermelho, ele nunca foi pra água. As tomadas dele eram feitas em um quarto escuro com fumaça. Realmente parece que eles estão no fundo do mar. Parece, pô, pra caralho. Eu gosto do filme, acho o filme bacana, acho o filme bem dirigido. É, uma ação boa, né, pô, ação do, assim, medida certa, né? Isso, e ele tem o quê? Um tiro. E tem, porque é Hollywood, que nem precisaria ter. Porque o filme em si, ele acaba na hora que eles abordam no Outubro Vermelho. Depois chega aquele sujeito lá, vindo de não sei aonde, que eu lembrei de outro filme com ele agora, que ele faz o mesmo papel, sabia? O guarda-costas. Quem? O vilão do filme lá, o que atira. Ah, ele mesmo. Tá certo. É o cara do guarda-costas. É o cozinheiro, né? Eu nem me lembro de guarda-costas. Pra mim, o inimigo do guarda-costas era o John Malkovich. Você vê como eu lembro desse filme. Esse filme tem a diva, Kevin Costner. Aquela cena final que ele tá voltando de avião, que ele, enfim, dorme, porque ele tem medo de avião, né? Mas o cara tá tão morto depois do que aconteceu que ele acabou dormindo, né? O cara salvou o mundo, velho. Salvou o mundo, pois é, mas tava dormindo no avião, porque ele falou que não consegue dormir, não. Meu irmão, o cara tava dentro do submarino e quase explodiu. Foda-se se essa porra cair, eu sobrevivo. Aí do lado dele tem o ursinho de pelúcia que ele vai levar pra filha dele, né? Aquele ursinho é o mesmo ursinho do John McClane. É o ursinho de pelúcia que o John McClane levou pra dar de presente pra filha. É o mesmo ursinho, porque é o mesmo diretor, né? Esse ursinho devia ser dele, será? É o Ted. É o Ted. Ted Bear. Será que hoje ele dorme ainda abraçado nesse ursinho? Chorando, né? Porque acabou, parou de fazer filme. Eu queria fazer filme. É a mulher dele. Cala a boca! Cala a boca. Abraço o Ted. Ah, outra curiosidade. Vocês sabem quanto que custou só a peruca do Sean Connery? Quanto? $20,000. Caraca, não, fala sério, porra. Isso. Te juro por Deus, tá no próprio IMDb, vê lá. Caralho. Trivia que tá lá. Isso aqui é uma peruca, hein? É. Eu falei que era a mãe de todas as perucas, velho. Ah, merda. Eu falei pra você, porra. Uma peruca dessa, meu filho, não tem pra socialista nenhum, né, velho? A única coisa assim que eu não gostei no filme mesmo, mas assim, é por causa da época também, né, foi os efeitos, né? Ah, aquilo ali tá no nível do o Enigma do Abismo, tá tudo naquele Segredo nível. Abismo? É muito chroma aqui, o Segredo não, do Abismo. Não, o Segredo do Abismo tá não, o Segredo do Abismo é melhor. Assista o Segredo do Abismo. Que você vai ver. O torpedo, quando tá vindo, é o mesmo chroma key utilizado no Segredo do Abismo. É mesmo? O mesmíssimo, cara. Ah, eu não acho tão ruim, não. Não, não é ruim, não. Eu só não gostei muito, porque na época também, né? Na época não é nem... Não é ruim, é a limitação da época. Pois é. Não, e é dificuldade, cara, fazer isso. Fazer dentro da água é foda, né? O fundo mar é foda, cara. Não é fácil, não. Não é moleza, não. Tudo funciona de diferente, tem uma dinâmica diferente. É escroto, cara. E eu ainda acho que esse filme é muito verossímil, assim, você consegue ter uma imersão muito profunda. Ó, tem tudo a ver, hein? Nossa. Ó, no submarino, imersão profunda. Não, mas é sério, cara. Você fica... É aquilo que eu falei. Você sente que você tá dentro do submarino ali com os caras, velho. Presta atenção. Quer ver como é isso? Na hora que eles falam assim... Cala a boca! Silêncio! Calado! Você fica... Você nem respira, velho. Assiste de novo e presta atenção se você não faz isso na hora dessa cena. O filme é bem imersivo mesmo. Na hora que eles ficam em silêncio, cara, você... Segura até a respiração. Imagina o Sean Connery, velho, não consegue mais segurar. Já foi pro... O esfíncter já foi pro caralho, sabe? De velhice. E aí estão lá nessa hora. Gente, vamos... Ó, silêncio agora que o submarino pode ouvir. Daqui a pouco... I just shot my pet. É por isso que é o Oscar de melhores efeitos sonoros. Nossa, mas é só os pra sódia hoje, hein? Nós averiguamos a posição final do Outubro Vermelho, mas... Dada a profundidade do local, os destroços do acidente espalharam-se por uma área tão grande que vai demorar um pouco até que algo seja recuperado. Porém, o seu pessoal está recolhendo a tripulação agora e cuidando do retorno de todos. Isto foi uma terrível tragédia, senhor embaixador. E acho que se tivesse vindo a nós antes, poderia ter sido evitado. Agradeço a sua franqueza sobre o assunto. E eu agradeço a sua, André. Talvez no futuro a tecnologia possa proporcionar uma melhor investigação do acidente, não acha? É, quem sabe. Há um outro problema. Mas eu estou relutante em... Por favor. Um de nossos submarinos, um Alfa, foi visto pela última vez na área dos grandes bancos. Não temos notícia dele há algum tempo. Andrei, você perdeu outro submarino? Rio Penobscot, norte de Searsport, Maine. Veio de tão longe para esconder um submarino num rio. 160 quilômetros da base mais próxima. O último lugar onde os satélites procurariam. Eu cresci perto daqui. O meu avô me ensinou a pescar naquela ilha ali. Tenho uma pergunta que você ainda não me fez. Por quê? Achei que me diria quando estivesse pronto. Muitos acreditam que nós devíamos atacar os Estados Unidos primeiro. Jogar tudo num só momento. O tubo vermelho foi construído para isso. É, quando a poeira sentar, vai ser um inferno lá em Moscou. É, pode ser. Alguma coisa boa se tira daí. Uma revoluçãozinha de vez em quando é saudável, não acha? Ainda gosta de pescar? Uhum. Existe um rio parecido com este, perto de Vilnius, onde meu avô me ensinou a pescar. E o mar trará a cada homem novas esperanças. Como o sono traz os sonhos. É. Cristóvão Colombo. Bem-vindo ao novo mundo, senhor. Não. Um dia você vai vir aqui em casa ou eu boto pra você ver? Não, cara. Igual a piada do Pinto. Vocês conhecem a piada do Pinto? Não. Sabe qual é que o Pinto caipira pia, Bruno? Pier? Pier. Sabe como é que o Pinto russo pia? Piovski? Miote, no auge de sua graça, que me ensinou essa piada. Há uns 30 anos atrás. Sério. Porra, começar o programa assim, meu irmão, logo já vai sair dando golpe militar no Brasil inteiro. Se eu começar... Conhecido como o time mais foda do jogo de vôlei do Mega Drive, cara. É mesmo. Foda. Caraca, puta! Caraca! Era foda aquele jogo, rapaz. Puta. Nossa, velho, agora, sério, minha cabeça deu um flashback, velho. De Lost agora, velho. Caraca, é mesmo, velho. Nossa, eu ficava puto quando o Miotti escolhia a porra da União Soviética. Eu falei, ah, não, Miotti, União Soviética não. Ganhava tudo, né? Caraca, eu jogava esse jogo muito, velho. Eu era bom demais. Pai, você tá doido. Eu, por mim, a gente nem fala mais do outro vermelho. Fala desse jogo. Se tiver algum historiador quiser colocar aí nos comentários e dizer o que foi, como é que funcionava, como é que tocava a banda nessa época aí, 1983 e tal, entre Estados Unidos e União Soviética, por favor, fique à vontade, acrescentará muito. Leremos o comentário no Jurascom. Quer dizer, eu não, porque eu estarei de férias, mas esses dois poderão fazê-lo com a competência usual. Vai tomar no cu. Só isso que eu me lembro, isso que eu me esqueça, né, Miotti? Férias porra nenhuma, porque a gente vai estar também, porque o programa já foi gravado há muito tempo. Não, mas o Jurassic Combo não. É, tipo, bota as meninas pra gravar. Bota as pussy! Porra, foda. Foda, a história é foda. O quadrinho é melhor. O quadrinho é melhor, tá? Leia o quadrinho. Que o quadrinho é foda pra caralho. É, o filme achei uma bosta. O filme é legalzinho, vale a pena. Como adaptação, tá valendo. mas o quadrinho é muito melhor. Aquele pênis azul gigantesco não teve a menor necessidade. Sim, aquela jeba gigante balangando não precisava. Mas enfim, tem no quadrinho, nem eu quis botar, né? Mas no quadrinho é uma biluguinha. No cinema, velho. É 3D, velho, a parada. É um bracinho. É. Sabe por que eu gosto de filme da Guerra Fria? Porque aparece sempre o hino da Rússia. Cara, eu acho o hino... O meu pênis cresce. Não, o meu pênis cresce toda vez. Foda. E ele não fica duro, ele ganha centímetros, o meu pênis. Toda vez que eu escuto o hino da Rússia. Sério, caraca. Eu já estou com 72 centímetros. Fica... E nós nunca vamos falar sobre essa merda. Uma curiosidade sobre esse filme. Vocês sabem que esse filme foi editado errado, né? Eles estão caindo do desfiladeiro, aí corta a cena e eles estão andando no meio de uma... Do, sei lá, de um bosque. Aí tu... Oxi! Como assim? Que isso? Os caras estavam caindo há 10 segundos atrás. Sem contar que esse filme, Sean Connery está com tranças embutidas, velho. Isso, velho! Isso não pode, George. Isso não pode. Por quê? O Sean Connery tá de tererê. De tererê, velho. Careca e de tererê. Vai tomar no cu, Sean Connery. Porra, por isso que velho. Ele parou de fazer filme. Pô, e tem a Jennifer Tilly, né, velho? Porra, essa aí é safada pra caralho. Essa? Comeu também, né? Puta que pariu. Tu comeu é outro, comeu horrores também, né, velho? Oi. Oi, Bruno. Melhorou. Olá. Melhorou. Nossa, cara, deu. Tipo, parou a conexão? Sim. Aí o que o Bruno falou veio tudo de uma vez. Aí eu só escutei assim: solta meu tio! Eu só escutei assim. Aí o caralho, falei. Mas vamos à sinopse do filme, que até agora a gente não falou, né, Miotti? Vai lá, Miotti, fala você. Vamos ver se você viu o filme. Eu sei que ele viu, porque ele ficava bagunçando a minha lista do Netflix. Então eu sei que ele viu. Que ele fez a pauta também. É o Sean Connery, que é um capitão russo, né? E ele tá dentro do... Caralho. Outubro Vermelho. Não, submarino. Mas é o que mesmo? Submarino. Ele tá com o submarino Outubro Miote, Vermelho, Miote, né? Rápido. Três dedos no cu. Não, porra, fugiu o nome do submarino, caralho. Eu tô acordado, caralho, só fugiu o nome. É... Mar. Então, continuando. Ele foi o que comeu Ele é o Vesgo Baldwin. Ele é o Vesgo Baldwin. Foi o que comeu a Sherry Stone no Invasão de Privacidade, porra. Não, esse filme é ok. Ele fez... O desgraçado do Barney Rubble nos Flintstones do Viva Rock Vegas. É ele mesmo. É esse velho. Desgraçado desse Stephen Baldwin. É o Vesgo Baldwin. Então é isso. Olha, quem comeu a Sherry Stone foi o retardado, viu? Foi o retardado? Foi o William. Foi o William, é verdade. O Stephen comeu a Lara Flynn Boyle. Naquele filme eram dois caras e a mulher. Três, né? Formas de Amar. Três Formas de Amar. Esse filme, eu parti punheta pra caralho. Esse filme, velho. Deus do céu, como esse filme é punido. Nossa, esse filme é uma sacanagem, velho. Eu descobri que mulheres chorando significa que elas querem fazer sexo alucinado. Temos o, porra, como é que a gente ia poder esquecer? O famosíssimo Planeta dos Macacos, caramba. Que também sim, é um sim. Mundo pós-apocalíptico, sim. Muito em virtude da Guerra Fria. Então, assim, internet, que nós tivemos também. De Volta aquele... pro Futuro 2 também, De Volta pro Futuro 2, né? De Volta pro Futuro 2? É, pós-apocalíptico lá, o bife, velho, fudeu com o mundo, cara. Não, mas não é a bomba, né, filho? Pelo amor de Deus, né? É o bife, que é um speedpunk tão grande que acabou com o sol. É, não sei, cara. Eu tô chutando aqui. Tem uma infinidade de filmes Matrix, que falam sobre isso. Matrix também, Matrix. Não? Matrix não tem nada a ver. Bruno, ele hoje tá meio bêbado. Né? Matrix também tem nada a ver com as coisas. 2012, casas. 2012 também. Que pariu, Bruno. Meu, de um Brunão, quando eu falo. Vai de volta. Tô editando isso aí. Então, Distrito 9 também. O Dia Depois do Amanhã. Não, esse não. Não, não. Esse não. Reino de Fogo. Caralho, velho. Puta que pariu. Armagedon. Hobbit. Tropas Estelares, pô. O Hobbit. Tropas Estelares, é. O Hobbit tá bem. Quinto elemento, quinto elemento. Né? Que pariu. Robocop, Robocop. Enfim. E você tem que tomar cuidado quando você usar essa camiseta, porque imagina, você tá lá andando de moto, vê um cara que tá andando de trás e reconhece a moto. Cuidado que ele vai bater atrás de você. Ai, véi. Estragou. Mamãe, ainda bem que já cortou isso. Corta esse tipo de coisa. Ainda bem que já cortou isso, tá nos extras agora. Não, mas eu tô falando sério, cara. Imagina, o cara tá. Eu também dirigindo. Tô falando sério, já tá. Não, imagina, nos você extras. Tá lá. Próxima. Na motoca, andando lá na moto, numa boa lá, aí vem um caminhão, uma Scania, o cara é fã. Meu Deus, essa camisa do Policat. E ele acha mó graça. Ele acha legal, ele acha legal assassinato a sangue frio. Não. Um dia você vai vir aqui em casa, eu boto pra você ver. Não, cara.